Obrigado, Miguel Coelho. Retomamos esta frente desportiva. Renascença. Desporto. Ainda antes do início do Benfica Everton, atenção ao 11 inicial do Nacional da Madeira em Bilbao. O jogo vai principiar dentro de instantes. Bracali na baliza, Patacas, Filipe Lopes, Alice e Nuno Pinto na defesa. Kleber, Leandro Salino, Ruben Miquel e Luís Alberto no meio-campo. Peskovic e Edgar na frente. Bilbao com Irazoz na baliza. Iraiola, Ustaritz, Amorebieta e Castinho na defesa, Susaeta, Orbaiz, Yeste e Gabilondo, Echeverria e Llorente. Esta partida vai ser arbitrada pelo húngaro István Vade. Retomamos o Benfica-Everton, equipa da Renascença no Estádio da Luz com Carlos Alberto Vermelho, João Fonseca, Nuno Presume e Pedro Sousa. Estamos de regresso à Luz com mais público, João. Sim, com muito mais público e entretanto foi entrando adeptos do Benfica, já seguramente com os 30 mil, se não mais, aqui no Estádio da Luz. Sendo que a festa, e como é habitual nestas ocasiões, por parte dos ingleses desta equipa de David Moyes, que viajou do noroeste de Inglaterra, da cidade dos Beatles de Liverpool, a equipa do Everton, que aqui se apresenta com o seu equipamento tradicional todo de azul, e o Benfica, que vai dar o pontapé de saída na partida, também equipamento, o primeiro equipamento de camisola vermelha, calção branco e meia vermelha, relvado em excelentes condições. Há um russo que vai apitar. Vamos lá ver quem vai ser o ministro desta partida. Começa o jogo no Estádio da Luz, bola para Ramires. Ramires passa ali por Tim Cahill. Aí está Ramires a meter a bola para trás, é para Luizão. Luizão recebe a bola a entrar do meio campo contrário, a meter já para Saviola. Saviola para a direita, para Di Maria. Di Maria sobe no flanco esquerdo, lá vai no direito Di Maria para a grande área, até a linha final, fazer o cruzamento marcado por Silvão. Distão já passou, caiu à falta, o Martin Pinto é livre para o Benfica, perigoso. É assinalado, estava no flanco direito, extrema direita, Ângel Di Maria começa com os extremos tocados, o Benfica, Ramírez na esquerda, Di Maria pela direita, foi o argentino Angelito, pegou no esférico, foi por ali fora, ganha a linha de fundo, é tocado por um homem da equipa de David Moyes, vai ao chão, um árbitro assistente, dá livre, perigoso na lateral da linha de grande área para Pablo Aimar bater, onde já estão os gigantes do Benfica. Há bifes por todo lado na luz e há livre para a equipa do Benfica à direita do seu ataque. Vai ser batido por Pablito Aimar. Toma balanço, cruzamento, Luizão pode fazer e o corte é de Distão. E depois tira a Billy Alliette de novo para o meio campo do Benfica, onde vem à vontade César Peixoto buscar a bola. Está a meio do meio campo da equipa encarnada. Aí está o lateral do Benfica, César Peixoto, a caminhar, a meter a bola para Ravi Garcia. Garcia marcado por Iacobu, para a esquerda, para César Peixoto. César Peixoto para trás, dá a bola até Júlio César. O guarda-redes brasileiro vem até fora da área, joga a bola para Luizão. O capitão do Benfica metendo mais à direita para Ruben Amorim. Ruben Amorim no flanco direito para Di Maria. Adianta a bola para Aimar. O corte vai ser de Coleman. Depois a bola vem já para João. Lá vai o brasileiro João, ele que teve muitas dificuldades em impor-se no futebol russo. Está no Everton. A bola vem para David Luiz. David Luiz para a esquerda, para César Peixoto. Aí está César Peixoto a entrar no meio campo contrário. Solta a bola para Ramírez. A bola para fora. É curiosa esta colocação de Ramírez à esquerda e de Di Maria à direita para potenciar a rapidez de Di Maria frente a um jogador tão inexperiente como é Danny Coleman. Bola para Fellaini, o internacional belga de origem marroquina. Aí está Fellaini, ele que foi para o Everton porque não foi Moutinho. É, eu diria, a pulga e o elefante em tamanho. Aí está Tim Cahill. Tim Cahill a perder a bola para Real Di Maria no grande ciclo. Passa por um, não passa pelo segundo, que é Jack Rodwell. Depois há falta, apita o árbitro russo e os ingleses levam as mãos à cabeça. É, foi a indicação do árbitro russo de que Jack Rodwell fez falta, não pareceu, pareceu-me ter jogado na bola, mas dá livre o russo para o Benfica. Há uma série de adaptações na equipa na zona defensiva, bola para Cardoso, marcado por Distan. O corte de Rodwell, depois o corte ainda de Ramírez, vai pela esquerda para a grande área, passa por Fellaini, pode tirar Ramírez, prefere dar a bola para Di Maria, vai de primeiro o pontapé, vai lá Saviola por cima! Fora de jogo da Saviola, no cruzamento, rebate de Angelito. É excelente a visão de jogo do brasileiro Ramírez, a descobrir do lado contrário e à entrada da grande área, perto da quina, do lado direito, o ataque do Benfica, Ângel Di Maria, bola à meia altura, o remate sai enrolado, mas para o lado contrário, grande. grande área. Saviola tenta de cabeça, consegue, mas em posição irregular. O Everton está a jogar como faz no campeonato inglês. Está com dois pontas de lança, mas em 4-2-3-1, porque João faz do médio ofensivo na zona central. Billy Aleti de novo joga pela esquerda e Tim Caí lá à direita. Isto porque há que compensar as ausências. Bola para Ruben Amorim. Ruben Amorim para trás para Luizão. Aí está Luizão, meter a bola para Ravi Garcia. Garcia mais para trás para David Luiz. David Luiz a entrar também campo contrário, joga a bola para a esquerda para César Peixoto, está marcado por Tim Caí, o melhor jogador australiano da atualidade. Aí está César Peixoto. Agora pode meter a bola para a esquerda para Ramírez. Ramírez vem da esquerda para a zona central, solta a bola para Saviola, vai para a linha final, Saviola marcado por um adversário, tenta passar, corta Gosling e é pontapé de canto para o Benfica à direita do ataque, aliás à esquerda do seu ataque. Tenta El Conejo colocar entre as pernas de Dan Gosling, não foi na cantiga o jogador da equipa do Everton, o inglês, e cede canto que Paulito Aimar vai cobrar à esquerda do ataque benfiquista. Aí está Aimar para meter o pontapé de canto, há 1, 2, 3, 5 homens do Benfica dentro da área do Everton, que defende com todos, um misto zona homem. Atenção, o pontapé de canto vai ser batido por Pablo Aimar, a bola de pé direito para a grande área, o cabeceamento do Luizão ao lado, que oportunidade para o Benfica! Que oportunidade para o Benfica! Tim Howard ficou meio caminho, Fellaini não acompanhou o Luizão e esteve tudo para fazer o primeiro. E em cima da linha de pequena área, em posição frontal, tinha tudo o gigante capitão do Benfica para conferir o primeiro na luz, mas não aproveitou porque Tim Howard ficou colado na linha de golo e, como disseste também, o belga não acompanhou o central brasileiro do Benfica, que perde espetacular oportunidade. O primeiro golo da tarde é o Bruges Partizan, marca o Bruges, Bruges 1, Partizan 0, Moreira é titular na equipa do Partizan. Quanto tempo na luz? Estamos com 5 minutos da primeira parte no Estádio da Luz em Lisboa, final de tarde magnífico, Benfica 0, Everton 0. 5 minutos em Bilbao, 0-0, a equipa madeirense joga olhos nos olhos com o Bilbao. Esta semana o prémio do Totoloto cresceu ainda mais. Não perca o jackpot de 7 milhões e 400 mil euros. Jogos Santa Casa. Melhores prémios, mais motivos para apostar. Olha, agora ali no cruzamento vira à direita, ok? Sim, Eduardo. Bárbara, direita, direita. Mas é para onde eu estou a virar o carro? Não estás, não. É a tua outra direita, ok? Ah. As mulheres trocam sempre a esquerda com a direita. E isso significa sarilhos em casa. Não perca o MF na SIC de segunda a sábado com Bárbara Guimarães e Eduardo Madeira. SIC. Estamos juntos. Estádio da Luz. Ataca o Benfica pela direita. A bola vem para Pablo Aimar. A Pablo Aimar vai levar a bola para a zona central de relevado. Solta para Cardoso. Corta Fellaini. A Fellaini vai jogar o Internacional Belga. Batendo a bola para o miolo. Vai perder. Bola para Cardoso. Cardoso tentava meter. Corta a Ibert. Ibert dá para Tim Cahill. Aí está Tim Cahill a meter para a direita para Fellaini. Fellaini a entrada do meio-campo contrário. Metendo a bola para Jô. Jô para a direita para Gosling. A Gosling está marcado por Oscar Cardoso. Mete a bola para o seu meio-campo para Tony Ibert. A tal adaptação a central, ele que é um lateral. A bola para Jack Rodwell. Rodwell à esquerda para Jakubu. Jakubu para trás para Coleman. A Coleman mete no meio para o russo Billy Aleti de 9. Ainda Billy Aleti de 9 para a esquerda para Jakubu. Vai até ali final fazer o cruzamento marcado por Luizão. Arranca o cruzamento, a bola bate em Luizão. Sai pelo lateral. Esteve bem o central do Benfica. Foi compensar ali uma falha na marcação defensiva do lado direito do setor defensivo encarnado e cortando pela linha lateral. Ataca a equipa do Everton, a bola tocada por Ramírez pela lateral, arremessa para Coleman. O lateral esquerdo, Coleman para fazer o arremesso, irlandês de 21 anos. Aí está Coleman a meter a bola mais para trás para Jack Rodwell, tentava meter para Jakubu, bola nas costas da defesa do Benfica, vai lá Ruben Amorim tirar da zona defensiva, ponta a piar a bola para o meio do meio campo para Ravi Garcia, joga com a cabeça para a direita para Ramírez, faz um passe de risco, corta Caíl, vai lá Peixoto tentar emendar o erro de Ramírez, ainda César Peixoto a deixar a bola vir até a lateral, a falta do australiano apita o árbitro, a indicação do auxiliar é livre para a equipa do Benfica. O auxiliar dizendo que o australiano puxou a camisola de César Peixoto, que protegia a saída do esférico pela linha lateral. O problema é que as equipas inglesas, não estou a falar de jogadores ingleses, têm que se adaptar a outra forma de apitar que não é normal na Premier League. E não estou a dizer que é melhor ou pior, é diferente. Bola para César Peixoto, a entrar do meio-campo contrário, lá está César Peixoto a meter a bola para Di Maria, tenta devolver para César Peixoto, o corte é do Fellaini, ainda Fellaini vir para a zona central do relevado, ainda Fellaini, a jogar a bola para a esquerda para Coleman. A Coleman marcado por Ramírez a meio do meio campo da equipa do Everton, tenta invadir o meio campo contrário, vai veloz e há falta de Ramírez. Porque o brasileiro a meio do meio campo da equipa britânica a esticar a perna e provocando a queda do lateral esquerdo do Everton, é livre para os ingleses. Esta equipa do Everton não foge um pouco ao estereótipo, no meu ponto de vista, do futebol inglês. Mesmo não estando Leon Osman, não estando Arteta, não estando Pienaar, que são jogadores de bola no pé, a verdade é que Fellaini, Billy Alet e Dinov, Tim Cahill, gostam de ter a bola no pé. Sim, e tem um meio-campo com alguma criatividade. Embora me pareça que está num patamar intermédio, ou seja, não joga direto, é verdade, tanto como as outras equipas do meio para baixo na Liga Inglesa, mas também não joga um futebol demasiado trabalhado como as quatro grandes da Liga Inglesa. É uma opinião que já percebi que difere um pouco da do Pedro, mas aquilo que me parece também é que o Everton tem uma intenção clara de equilibrar este jogo perante o Benfica. Nos primeiros 5 minutos o Benfica dominou, conseguiu 3, 4 ataques pelos corredores laterais, conseguiu uma grande oportunidade por Luizão, não deu em golo, e o Everton agora passa também a querer jogar em todo o campo e a querer sair do marasmo inicial com que se deparou, também fruto da entrada veloz da equipa do Benfica. 9 minutos, 0-0, ataca o Benfica, Cardoso, vai lá o corte de Gosling, ainda Gosling a jogar a bola de pé direito na frente, é para a corrida de Jô. Jô vai com David Luiz, dois brasileiros, mais rápido do Benfica, atrasa para outro brasileiro, é Júlio César, a bater a bola para fora da grande área, até a lateral, sai mesmo junto ao banco do Benfica, é arremesso para a formação de Liverpool. Mais um golo, Grupo J marca o Shakhtar. Shakhtar 1, Toulouse 0. Aqui é Gosling, quem adianta a bola para a corte do Peixoto, depois novo arremesso para a equipa inglesa, para Gosling. Em frente ao banco de suplentes do Benfica, onde Jorge Jesus, sempre de pé, vai dando indicações para Javier Saviola. Sim, mas Jorge Jesus, hoje David Moyes pede-lhe messas, porque é também um espetáculo no banco. Bola para Tim Cahill, lá vai Cahill a meter a bola já para Iacobu, para a linha final, Gosling. O cruzamento de Gosling, corta David Luiz, bola para fora. Joga bem a bola esta equipa do Everton, não há dúvida, tem princípios de jogo muito bem assimilados por este extraordinário treinador, do meu ponto de vista, que é David Moyes. É lançamento para o Everton. Gosling dá a bola para a grande área, corta de César Peixoto, recupera Gosling, faz o cruzamento, tira César Peixoto, a bola vem para Saviola, Saviola dá para César Peixoto, adianta a bola, corta Fellaini, pressiona o Everton, recupera Aimar, vai lá Fellaini, fica com a bola Fellaini, faz o cruzamento, parece fora de jogo, e Iacobu estava mesmo, levantada a banderola do auxiliar russo, é livre para o Benfica na área. O nigeriano que surge entre os centrais do Benfica, mas em posição adiantada, contudo ainda dava um toque mais para trás para que surgisse um companheiro para rematar a baliza, estava em posição irregular o 22 do Everton. Pedro, relativamente ao sistema de jogo do Everton, só joga em 4-2-3-1 quando não tem bola. Assim que conquista a bola, de jogo é praticamente um jogador que joga na frente e a equipa transforma-se num 4-4-2, jogando o Joe ao lado de Iacobu, e a equipa torna-se muito mais ofensiva. Esta rapaziada do Everton, hoje desconfio que não há, só há adeptos do Liverpool, e esses também não têm razão para festejar, que não vêem uma para a caixa há 4 ou 5 jogos. E a verdade é que estão aqui, eu diria que mais de 4 mil já. No Sim, acredito que ali naquele anel superior do Estádio da Luz, na bancada norte, estejam, se não os 6 mil, muito perto disso. Sim. Grande massa adepta esta do Everton, o cruzamento de Gosling, o corte é de David Luiz, tira a bola da zona defensiva, e esta rapaziada também com horários flexíveis agora, está aqui muito público, mesmo às 6 da tarde. Lançamento para Gosling. E estão também aqui algumas equipas, daqui a pouco vamos fazer referência de olheiros que aqui estão a assistir a esta partida. Cruzamento de Gosling na grande área, sai Júlio César, a punhos a meter a bola fora da área, Saviola. Saviola adianta a bola para Cardoso, Cardoso faz o amorti, bola para Aimar, depois recupera Jack Rodwell, tira César Peixoto, joga-se mal, ganha Rodwell, mete na frente, tira Peixoto de cabeça, é ver quem joga pior, a bola de Coleman, sobra no entanto para os pés de Ravi Garcia, para a esquerda para Angel Di Maria, pontapeia para Cardoso, desmarca-se pela esquerda o paraguaio, lá vai ele com Tony Ibert, faz um cruzamento muito bom, bola ali na área, o corte é de Coleman. Tira Coleman, meter a bola para Billy Alet e de novo recupera Ruben Amorim, vai ainda Billy Alet e de novo Russo, quando acaba de dizer o nome dele já a bola está no outro, é um problema para este Billy, a bola vai para Jack Rodwell, Jack Rodwell para Iacobu, Iacobu para Rodwell, Rodwell para Tim Cahill, para a esquerda para Jô, que bem eles trocam a bola, lá vai Jô pelo flanco esquerdo, tem Luizão pela frente, ainda Jô, Jô para a grande área, cruzamento para cima, fora de Jô, Cahill, a bola sai do lado contrário. Estava adiantado o australiano capitão deste Everton, mas a bola veio do lado esquerdo de jogo do brasileiro, mas muito para trás, perdeu-se pela linha lateral. César Peixoto para o arremesso. Tem 29 anos este time, Cahill, foi figura da Austrália no Mundial 2006, sob o comando de Guzzi Ding. Bola para Saviola, perde para Coleman. Aí está Coleman a entrar do meio-campo contrário. A Coleman a levantar a cabeça, o substituto Leighton Baines. Baines é o habitual lateral esquerdo, tem a concorrência deste jovem, já que Nuno Valente deixou a equipa do Everton e também deixou o Everton, um dos principais jogadores desta equipa, Rolian Lescott, que foi para o City. Bola para Ruben Amorim. Ruben Amorim dá a bola para Ramírez. Ramírez adianta a bola para Saviola. Saviola marcado por Silvão Dias. Então já passou Saviola. Adiantou a bola para Ramírez. Vai lá Coleman. Corre muito o menino e atrasa a bola para Tim Howard. O norte-americano a bater a bola de pé esquerdo para fora da grande área. Vai aparecer Saviola. Joga a bola de cabeça para trás. É para Ravi Garcia. 0-0 na Luz. Transmite a Renascença. Bola para César Peixoto. Sobe no flanco. Dá a bola para Di Maria. A Di Maria vai pelo flanco esquerdo fazer cortamento. A bola na grande área para a subida de Cardoso. Estava a dormir. E a corta de Coleman. Sobe a bola para Garcia. Garcia dá para Aimar. Aimar para David Luiz. Para Aimar. Para David Luiz. A entrar no meio campo contrário. Flanco esquerdo. Bola para Aimar. Aí está Pablo Aimar. A vir da esquerda para a zona central. Adianta a bola. É para César Peixoto. Para a esquerda. Flanco para Di Maria. Projeção na grande área. Cruzamento na grande área. Para o segundo posto. Saviola. Vai atirar. E golo! Pablo Aimar desmarca-se mais à esquerda, mas Ângelo Di Maria faz um cruzamento para o outro lado, segundo posto, onde o menino Coleman estava a dormir, deixou a bola passar para as suas costas. El Conejo disparou a bola, bate à frente ainda de Tim Howard e vai para a malha lateral contrária num grande gol do Benfica. Sem dúvida, grande gol, faltou apenas, João, permita-me dizer que só foi possível porque Peixoto foi bem ao ataque, criou uma superioridade numérica do Benfica com três homens. Peixoto, Di Maria e Pablo Aimar. E o resto só é possível, do meu ponto de vista, não me presumo, porque Saviola é realmente um extraordinário jogador. Porque aquele pontapé não é para todos. Não, é de uma execução muito, muito perfeita, aproveitando a deficiente colocação do defesa esquerdo Coleman, que Jorge Jesus já percebeu e muito bem, daí ter posto Di Maria no início do jogo a jogar pelo lado direito, porque percebe que o lateral esquerdo da equipa do Everton tem algumas dificuldades e algumas carências e agora também alguns problemas de colocação no terreno, como ficou provado. Mas também é verdade que o Benfica chega ao golo no momento em que o Everton conseguiu equilibrar o jogo. O Everton estava a jogar a campo inteiro, estava a conseguir chegar também com alguma frequência à baliza de Júlio César, e o Benfica, quando toma conta da bola, consegue fazê-la passar pelos três corredores, consegue circular e depois, como o Pedro disse muito bem, consegue colocar três jogadores no corredor lateral esquerdo. Di Maria podia ter aproveitado a desmarcação de ruptura de Aimar, não o fez, jogou e cruzou muito bem ao segundo posto, e Saviola fez o resto com uma brilhante execução. No Estádio da Luz, em Lisboa, marcou o Benfica, apareceu o rolo compressor, marcou Saviola, 16 da primeira parte, Benfica 1, Everton 0. Marca o Sparta de Praga para o Grupo K, ganha por 1-0 ao Cluj de António Conceição, em Bilbao, 16 minutos, 0-0, comportamento muito positivo do Nacional da Madeira, em nada inferior ao Bilbao. Pai, o vidro do meu carro partiu-se e agora? Vai à Glass Drive. Glass Drive é onde? Liga para a linha azul 808-246-246 ou procure em glassdrive.pt e descobre o posto mais próximo. Glass Drive. Postos em todo o país. Ligue já 808-246-246. Temos acordo com a sua seguradora. Glass Drive. Estamos onde é preciso. A melhor equipa desportiva da Rádio Portuguesa está no Estádio da Luz. Bola para Saviola, dá para Aimar. 1-0 ganha o Benfica, lá vai Aimar, dá a bola para Angelito. A Di Maria tem pela frente ali um adversário que é Gosling, baila sobre ele, vai para a linha final, olha o cruzamento. Tim Howard. Foi bailando o homem da das Pampas, o argentino Ángel Di Maria ganhou a linha de fundo, cruzamento tenso, mas direitinho para a pequena área e para as mãos do norte-americano. Ao segundo posto, Oscar Cardoso esperava para o cabeceamento na marca de grande penalidade para o disparo, estava Pablo Aimar. Bola para Jô, aí está o antigo internacional sub-20 do Brasil, Jô, dá a bola para trás, é para Marwan Fellaini. Fellaini adentra para Jô, corta David Luiz, a bola vem para Ravi Garcia. Garcia poderosíssimo, leva a bola até a entrada do meio campo contrário, está no grande círculo espanhol, ainda Garcia, metendo a bola para trás, é para Aimar, Aimar para Ravi Garcia. Garcia dá a bola para Pablito, Pablito para a direita, para Ruben Amorim. Amorim mais para trás, é para Luizão, recebe o Luizão e dá a bola para David Luiz. Muita segurança do jogo do Benfica. David Luiz para a esquerda, para César Peixoto. Peixoto a entrar no meio campo contrário, pisa a bola César Peixoto, vem para trás o antigo jogador do Braga, está a subir de forma Peixoto, pareceu melhor com o Monsanto, embora não possa não servir de termo de comparação, e hoje está bem mais seguro. A bola para Aimar, adianta para Ramírez, Ramírez tem de Silvão de Estão pela frente, Ramírez faz o cruzamento, sai corner para o Benfica à direita. É um passo que sai para uma zona onde não estava Simas Coleman, e por isso mesmo aproveitado por Ramírez para tentar ganhar a linha de fundo, sai-lhe ao caminho o francês Silvan Distan e sete canto para os encanados. Pablo Aimar vai ao lado direito do ataque do Benfica para fazer esse pontapé do quarto círculo. Aproveito para dizer que na luz estão Académica, Leverkusen, Belenenses, Fulham, Hannover, Juventus, Manchester United, Rubin, Kazan, Sevilha, Tottenham, Valência, para verem a partida deste final de tarde em Lisboa. Estamos nós, o pontapé de canto vai ser batido por Pablo Aimar à direita do ataque do Benfica. É o segundo canto para o Benfica no jogo. Aí está Pablo Aimar a tomar balanço do pé direito, a bater a bola na grande área, o cabeceamento em devolução do Fellaini, vai carregar Peixoto, lá vai Peixoto, pé esquerdo, vai já daqui o cruzamento contra Jack Wedwell, a bola sobra para Di Maria, mais um cruzamento, a bola para o segundo posto, é para Luizão, vai lá Luizão, mete para o meio, a bola sai para a linha final. Este Coleman é um passe vite, é uma bimbi atrasadinha. Atenção que é um golo no grupo do Nacional da Madeira, marca o Werder Bremen, marca na Áustria, Áustria de Viena 0, Werder Bremen 1, Luz. Na luz é Silvan Distan, quem bate a bola na frente para Jô. Jô vai com Luizão, ganha Jô. Jô para trás, é para Iacubu. Iacubu, Iacubu apenas 26 anos, parece que tem para 40. A bola vem para o ataque da equipa inglesa, para Billy Aleti de 9. Para a esquerda, para Coleman, projeção de ar do Benfica, marcado por Ruben Amorim, joga de calcanhar, corta Amorim. Aí está Amorim, Amorim a sair da zona defensiva e na Ruben Amorim, meter a bola para Sabiola, o motor do gol do Benfica. Lá vai Sabiola em velocidade, mete já para Ramírez, que vai jogar a Ramírez, foge pela direita, vai lá Silvan Distan, grande corte francês, muito bem, Silvan Distan, mete a bola para o meio campo contrário, Billy Aleti de 9, dá a bola para Jô, Jô para trás, para Iacubu, mete a bola direita para Tim Cahill, Cahill sobe o australiano, a bola para fora, mas há realmente, e reitero essa minha ideia, não sei se está correta, não, numa ideia de jogo, isto é uma equipa bem trabalhada. É uma equipa muito bem trabalhada, também é verdade que o Everton tem possibilidade de ter um treinador que está no clube há cerca de 8 anos, e quando assim é, pode adquirir jogadores para o seu modelo de jogo e não o contrário, ou seja, tem essa oportunidade, aquilo que não acontece na grande maioria de vezes, das vezes aos treinadores portugueses, como é sabido, e então este ano tem sido uma razia completa, que muitas das vezes eles terão que se adaptar ao plantel e não o contrário. David Moyes tem esta vantagem, pode ir buscar jogadores para um modelo de jogo que é o dele, para um sistema que também é o dele, e isso faz com que a equipa jogue também em função daquilo que ele pretende. Agora, esta equipa do Everton está a conseguir expor-se muito e bem aqui no Estádio da Luz, joga muito bem pelo centro, tem dois jogadores importantíssimos nas transições para ataque, é o menino Rodwell e também Fellaini, e depois, atenção ao número 7, Bilié. Não insistas. Bilia Letinov, que é um jogador muito rápido, e é pena para a equipa do Everton, obviamente, não ser devidamente ajudado pelo seu lateral esquerdo, porque quando este aparece a tentar criar desequilíbrios pelo lado esquerdo, acaba por não dar a qualidade necessária que o seu número 7 dá. Sem dúvida. Normalmente joga Leighton Baines, que é um jogador que até já foi chamado à seleção inglesa, é um jovem com grande qualidade, pelo menos a centrar, é dos jogadores que mais aprecio a centrar na liga inglesa. Ataca o Everton, perde por 1-0 na luz, 21 minutos da primeira parte, bola para Billy Aleti de 9, e há pouco o Nuno Presumo falava, e com propriedade aqui, de David Moyes, que é um treinador com várias épocas de clube, o que ajuda a estabilizar. Lá vai Billy Aleti de 9, para trás para Rodwell, Rodwell para Coleman, dá para João, faz o cortamento, bola na área, segundo posto com muita força, vai para o lado contrário para Gosling, Gosling na projeção na grande área, tenta passar, corta Di Maria, Di Maria ajuda a defensiva, tenta tirar a bola da sua, perto da sua grande área, mata para fora. fora, lançamento para o Benfica, tocou em Gosling. Ainda toca em Gosling, foi puxando a bola em ação defensiva o argentino do Benfica e depois a tocar contra a perna direita do lateral direito da equipa do Everton. Está ali Carlos Martins e... Carlos Martins e Maxi Pereira. E Maxi no aquecimento. Bola para Luizão. Luizão tem a bola dominada, estamos no Equador da primeira parte. O Benfica ganha por 0, um golo de Saviola aos 14. Bola para Carlos Martins. Carlos Martins dá a bola para Ramírez, já com recurso à iluminação artificial. E não esqueça que no fim de semana, de sábado para domingo, há que atrasar o relógio. A bola vem para Pablo Aimar. Aimar a entrar no meio-campo do Everton, adianta a bola já para Saviola, devolve Aimar, mete na frente Cardoso, lá fora de jogo, pode ir para a baliza. Álvaro vai lá e agarra. Estava bem adiantado, viu bem, leu bem esta jogada o norte-americano da equipa inglesa e antecipou-se a Óscar Cardoso dentro da sua grande área. Do meu ponto de vista, se Cardoso se encosta mais a Tony Ibert, vai ser daqui premiado. Lá vai Jô, com David Luiz à falta, livre perigoso. Livre perigoso e atenção a Tim Cahill. Veio para atenção dentro. A Tim Cahill. Veio para dentro o brasileiro do Benfica e depois, ou melhor, o brasileiro do Everton, Joe, e depois é fazer ali a falta David Luiz, a não autorizar que passasse o 11 do Everton e o russo Nikolai Ivanov, o árbitro da partida, dando falta para a equipa britânica. E falou ali em russo, acredito, com o seu compatriota Diniar Billy Aletidinov, 24 anos, internacional russo, vai bater a bola. Aí está Billy Aletidinov, é a primeira época na Premier. Billy Aletidinov vai meter a bola na área, pé esquerdo, 5 homens dentro da área, muito poderosa também no jogo aéreo esta equipa do Everton. Cruzamento de Billy Aletidinov e o corte de David Luiz. A bola para fora da área, insiste o jogador russo de cabeça, mete a bola na área. 1, 2, 3, 4, 5, acampados para além da defesa do Benfica. A subir bem a defesa do Benfica e a deixar os homens do Everton em posição irregular de imediato, assinalada pelo árbitro assistente. Mais dois golos em Roma, marca a Lazio. Lazio 1, Villarreal 0 e o Shakhtar volta a marcar, já ganha 2-0 ao Toulouse. Paulo Machado, suplente na equipa francesa. Em Bilbao, 0-0, 24 minutos, num jogo muito equilibrado. Tempo e resultado na Luz. Agora, no Estádio da Luz, estamos com 24 minutos da primeira parte. Ganha a melhor equipa no relevado, num lance de puro gênio de Saviola. Benfica 1, Everton 0. Em Bilbao, 24 minutos, Atlético de Bilbao 0, Nacional da Madeira 0. Vá ao Óbidos. E se não for ao Óbidos, tem uma boa alternativa. Vá às Caldas da Rainha. Se não for às Caldas da Rainha, tem uma boa alternativa. Vá à Leiria. E se não for à Leiria, também tem uma boa alternativa. Vá à Figueira da Foz. É claro que se não for à Figueira, também tem uma boa alternativa. Vá a Aveiro. E pronto, se não for a Aveiro, também tem uma boa alternativa. Vá a Espinho. É bom poder escolher. Venha experimentar um novo corredor Lisboa-Porto que junta as autoestradas A8, A17 e A29, servindo as populações e o comércio no litoral. Uma parceria Ascendi, Autoestradas do Atlântico e Brizal. Luz! Na Luz, Di Maria abriu o livro, fez duas ou três simulações à Maradona e depois faz um cruzamento que só não dá golo porque estava lá um inglês a mandar a bola para fora. Show de Di Maria à esquerda e Sylvain Distin a cortar, quase fazendo autogolo na sua baliza. Tremeu porque nas costas tinha Óscar Cardoso. Canto para Benfica à direita, Aimar. Aimar e a ir e voltar. Lá vai Aimar para bater o canto, tem ali também ao seu lado um companheiro a pedir a bola, é Di Maria. É Di Maria, mas protesta os jogadores do Benfica porque dizem não estarem os do Everton à distância. Aimar faz o cruzamento, bola para Luizão, pode atirar, pode ser golo, tira, Tim Cahill. Depois há falta de David Luiz. Ofensiva, mais uma sobre Iacobu. Ele tem mais faltas que o resto da equipa toda do Benfica junta. Muitas facilidades também defensivas por parte da equipa do Everton nestas ações de pontapés de bola parada. Neste caso, de um canto, Sylvain Distin a facilitar e por pouco Luizão não conseguiu acertar na bola. Ainda Saviola no caminho tocou e depois tinha um alívio da equipa de David Moyes. Atenção, lançamento lateral para Gosling. Junto ao banco do Benfica, lá direito o ataque da equipa do Everton. 26 minutos, 1-0 ganha o Benfica no Estádio da Luz em Lisboa. João corta Peixoto de calcanhar. Ravi Garcia despacha a bola, vai para Tony Ibert. Tony Ibert tem uns pezinhos, neste caso uma coxazinha, parece um, não é um ferro de arrumar, aquilo é uma tábua de passar a ferro. Bola para fora, para César Peixoto. Peixoto adianta a bola para Cardoso, passa para Ibert, não passa para Distan, a bola vem até Iacobu. Aí está Iacobu a entrar do meio campo contrário, ainda Iacobu, corta Luizão, a bola sobra para Tim Cahill, vai pelo flanco direito, Cahill dá a bola para Fellaini, para a direita para Gosling. A Gosling vai fazer o cruzamento, a bola na grande área, o cruzamento, tira Ruben Amorim. A bola vem para Jack Rodwell na área. Fora de jogo. Faltou assinalar o fora de jogo. Como é que é possível o auxiliar estar a dormir? A bola vem até Gosling. E é lançamento e Di Marina deu uma fruta. Também não eram muitos, eram só três homens do Everton que estavam acampados. Até só a bola para Gosling para fazer o arremesso lateral. Mete a bola na área. Vai lá David Luiz. É de bico, é para onde está virada, é para a bancada. Antecipou-se a Iacobu ainda na grande área do Benfica, perto da linha lateral, do lado esquerdo da defensiva encarnada, e lançamento para Gosling. Aí está Gosling, faz o arremesso, a bola para a grande área, vai cortar ali David Luiz e a falta é livre para a equipa do Benfica. Foi empurrado por Iacobu. Pedro, o lado direito da equipa do Everton coloca algum perigo sobre a equipa do Benfica. Gosling aparece muito bem no ataque e depois, devidamente apoiado por Fellaini, que descai mais para o lado direito, tem Tim Cahill e depois ainda tem ou Iacobu ou também Joe, e torna-se aqui, pelo menos colocam três homens sobre o lado direito, e por vezes o Benfica coloca apenas César Peixoto e Di Maria. E se pelo lado esquerdo esta equipa do Everton se tem revelado um pouco inofensiva, pelo lado direito coloca-se ou estende-se mais e coloca mais perigo sobre a defesa do Benfica. Há outra coisa que é verdade, David Luiz tem feito mais faltas, mas David Luiz vai a todas, e o Luizão está ali de cadeirão a jogar livre, não é? Essa aqui também é verdade, não deixa de ser uma verdade lá para Alice. Bola para Gosling. O problema de David Luiz por vezes é o excesso com que se envolve em cada um dos lances que disputa. Falta-lhe alguma noção temporal para poder decidir um pouco melhor, porque é rapidíssimo, é ótimo a jogar em antecipação, é muito forte no jogo aéreo também. É uma pena não ter ainda a experiência que, por exemplo, tem Luizão, embora Luizão não tenha as características do David Luiz. Bola para Fellaini para a esquerda, é para jogo com Luizão, a bola vai ser cortada por Javi Garcia, vem para Saviola, o jogo está a ficar muito picado, o mar está picado, a bola vem para Ramírez para a esquerda, para Di Maria, mete a bola para Saviola de costas para a baliza, corta Gosling, atrasa para distância, vai lá Howard, manda para a tribuna. Antecipou-se, estavam atrapalhados os defesas da equipa do Everton, e Tim Howard a sair destemido e a chutar para a bancada. Peixoto vai lançar em frente ao banco suplente do Stoffes. 29 minutos, 1-0, ganha Benfica, bola para Aymar. Aymar para Saviola, Aymar na entrada da área, dá a bola e o corte é de Coleman. E vem já Iacobu, mais uma falta da David Luiz. Já não fazia uma falta há 2 minutos. Já estava a ficar preocupado com o rapaz. Mas há pouco também uma falta feinha sobre Javier Saviola, que está ainda no chão. Vai lá agora o russo Nikolai Ivanov ver o que se passa com o argentino, que está já recuperado, mas David Luiz também tirou de esforço. E agora a equipa do Everton aumentou um pouco a capacidade de pressão sobre o portador da bola. O Everton permitia que o Benfica, sempre que tinha a bola, conseguisse fazê-la circular pelos três corredores. A partir de agora, sempre que há um jogador do Benfica que conquista a bola, as linhas encurtaram muito e o Benfica começa a ter alguma dificuldade em fazê-la circular. Por outro lado, também, parece-me que o Benfica teria alguma coisa a ganhar se voltasse a passar Di Maria para o seu lado direito, até porque o Benfica, quando conquista a bola, o seu lado direito está muito retraído. Ramírez é obrigado a jogar muito na linha de Javi Garcia, e Saviola ou Pablo Aymar não estão a cair sobre o lado direito. Isso faz com que o Ruben Amorim se veja muito só sempre que é necessário as transições para ataque. Pontapé de canto é o primeiro para o Everton no jogo. É à direita para Billy Aleti Dinab. O cruzamento de pé esquerdo, o segundo posto, cabeceamento para fora, Jack Rodwell. Foi Kim Cahill. Foi Tim Cahill, o capitão do Everton, também a saltar junto ao belga Fellaini. Mas o capitão do Everton não atirando com a baliza de Júlio César neste lance que se perde pela linha de cabeceira. E certamente com já muito público que entrou, estaremos perto dos 36 mil aqui no Estádio da Luz. Olha, atenção que é do grupo do Benfica, marca blanco para o AEK, vence por 1-0 na Bielorrússia o Bat Borisov. Isto é que está aqui o sarilho. E eu dizer o que é que o Jorge Jesus falará com o quarto árbitro, será em que língua? Estiveram ali numa mena cavaqueira. Bola para Distan. Distan de cabeça para a zona central, para Fellaini. Dá para o corte de Aymar. A bola vem para Tony Ibar. Tira de qualquer maneira da zona defensiva. Sobra para César. Peixoto a entrar do meio campo contrário. Lá vai Peixoto meter a bola já para Di Maria. Di Maria, pé esquerdo, faz o cruzamento contra Fellaini. A bola sobra para Aymar. Aymar para Peixoto. Peixoto mais para a esquerda. A bola para Di Maria. Ali uma falta tremenda sobre o Peixoto. Lá vai Di Maria até a linha final. Faz um bom cruzamento. Pode ser Ramírez. Atirou para fora. E o amarelo por aquela entrada sobre o Peixoto. Foi barba, cabelo e tudo. O quarto árbitro já foi ali dar indicação e aí está. Aí está. Gosling vai ver este cartão amarelo por uma entrada de pitons na perna direita do canhoto do Benfica, depois de um lance que se desenvolveu com muito perigo, com um cruzamento e com um cabeceamento do lado direito, já dentro da grande área de Ramírez. Penso eu que, mais que colocar na baliza, tentou encontrar um companheiro do outro lado para faturar. Duas coisas neste lance. Uma, Peixoto outra vez a desequilibrar no processo ofensivo. E outra ainda, o Benfica insistindo por este flanco, pode voltar a ser feliz. Pode voltar a ser feliz, mas parece-me que pelas características do lateral esquerdo Coleman da equipa do Everton, o Benfica poderia repartir muito mais o jogo, umas vezes pelo lado esquerdo, outras vezes pelo lado direito. Peixoto está a jogar melhor, certamente motivado pelo excelente gol que fez contra o Monsanto para a Taça de Portugal, mas é muito o Benfica pelo lado esquerdo a atacar, é também Benfica, é menos Benfica a defender pelo lado... Olha, Bilhete de novo por cima! Que tiro, que bilhete de Bilhete! Esquerdo. Aproveitaram o facto de o Benfica estar com menos uma unidade em campo e pelo lado direito, Jakubu coloca do lado contrário à entrada da grande área, grande remate do russo, sem deixar bater o esférico no chão, estourou a baliza que passou por cima do travessão de Júlio César. Ponta, pé de baliza para Júlio César, conclui Nuno. Era importante ter mais Benfica pelo lado direito, porque dessa forma o número de oportunidades junto à baliza de Albert seria muito mais do que aquelas que têm acontecido. Agora, um facto é mais que evidente. A equipa do Everton aumentou e muito a pressão sobre o portador da bola. O jogo está a se tornar muito mais agressivo e o Benfica começa a ter alguma dificuldade em conseguir gerir a bola como tinha feito há momentos atrás. Começo a dar razão a Jorge Jesus naquilo que ele disse ontem. Isto é, provavelmente este grupo vai ser decidido na última jornada quando o Benfica aqui receber a Bahia Cup. Há três equipas realmente muito acima do bate Borisov. Atenção a este cruzamento, a grande área e o corte de David Luiz. A bola sobra para Gosling. Gosling só pelo corredor direito. Faz o cruzamento. Segundo posto, Billy Allet e de novo deixa a bola correr até Eugênio Jacobo e a falta do Russo. A encostar em Ruben Amorim, desviando da trajetória e por isso mesmo o árbitro da partida a dar livre para o Benfica do lado direito do setor defensivo, que Júlio César aproveita para trazer o esférico para dentro da grande área e para bater este pontapé livre. No Estádio da Luz em Lisboa, estamos com a transmissão da Renascença para os quatro cantos do mundo. A 10 minutos e meio do final da primeira parte, Benfica 1, marcou Saviola, Everton 0. No Estádio de São Mamés, tudo na mesma. Atlético de Bilbao 0, Nacional da Madeira 0. Dois mundos distantes, unidos pelo destino. Essa comigo, Leonor. Uma paixão capaz de ultrapassar todas as barreiras. Leonor não nasceu para ser pobre. Poderá alguém separar o que o amor uniu? Só é pena que nunca venha a conhecer o seu neto, pai. Ainda há amores assim. Perfeito Coração, a sua nova novela. SIC, estamos juntos. Na Luz, relato do Pedro Sousa. Com Jack Rodwell a meter a bola para Coleman. A entrada do meio-campo do Benfica, mais bola para o Everton. Bola para Silvão Diston. Diston dá para Tony Ibert. Ibert à direita para Gosling. Gosling para trás para Tony Ibert. Ibert joga direto na frente para Jô. Corta o David Luiz. Sobra a bola para Fellaini. Adianta para Caíl. Mais a falta do David Luiz. Encostar em Jô, no seu compatriota. E a falta mandada a marcar pelo árbitro da partida. Bola para Rodwell. Rodwell dá a bola à esquerda para Billy Allen. De 9, vai o Escanhoto, vai entrar na área, pé direito para fora. Tirou do caminho Ramírez com o pé esquerdo e de pé direito alçou da perna e disparou fortíssimo mais uma vez por cima do travessão da baliza encarnada. Ambidestro, este russo tem muita, muita qualidade este jogador. Tem, e é o segundo remate que faz durante este jogo e em zona mais recuada. Aproveita muito bem a meia distância. Aliás, Bilhá até... Não está fácil. Bilhá, Leti de 9, fez o gol com o Stoke City. O gol do empate num jogo em que o Everton empatou para a Premier League. É um jogador motivado nesta altura, tem vindo a ser titular nas últimas jornadas e tem-se imposto. Muitas das vezes joga até pelo lado direito, embora seja um esquerdino nato, pelo menos por aquilo que nos é dado a parecer. Bola para Coleman. Coleman com Ramírez. Bola para fora. Lançamento para o Benfica. Exagerou no lance individual. Não levou a melhor no corpo a corpo com Ramírez. Perdeu-se em Rodriguinhos e perdeu o esférico pela lateral. Lançamento para Ruben Amorim. Ruben Amorim dá a bola para para trás é para Luizão. Luizão recebe e joga de pé direito a bola para David Luiz. Estamos a 8 minutos do intervalo. O Benfica ganha para 1-0. David Luiz para a esquerda para César Peixoto. Recebe Peixoto. Peixoto dava para Di Maria. O passe é mau. Corta de Gosling. Gosling na zona defensiva bateu mal. Bola para Di Maria. Lá vai Di Maria. Di Maria. Di Maria para a grande área. Embordeou-se com a bola e corta de Gosling. Ainda Gosling a bater a bola de pé direito. De qualquer maneira na frente é para Jô. Vai com David Luiz. Corta David. Dá a bola para César Peixoto. Pressionado por time caiu mal. Peixoto. A bola para fora. Lançamento para o Everton. Já tinha saído da minha perspectiva até. Sim, sim. Também me pareceu logo à primeira no mau domínio de bola, apesar da pressão do time Kael. Arremesso de Gosling, corta Peixoto para fora outra vez, é lançamento para a equipa do Everton, para Gosling. Bom, David Moyes, tal como Jorge Jesus, os dois ali na zona limite da sua área técnica, dando indicações para dentro do terreno. Arremesso efetuado, o corte é de César Peixoto, sobra para Gosling, adianta, depois Peixoto, a bola pontapeada por Ravi Garcia, na frente para Cardoso, vai com Tony Ibert. Como é que é possível Cardoso não ir a esta bola e o Ibert tem menos de 15 centímetros a ganhar? Bola para Di Maria, sobra no flanco esquerdo, lá vai Di Maria, dá a bola para El Conerro, Saviola para Aymar, Aymar Saviola, sobra para Cardoso, lá vai Cardoso, pé esquerdo, bola para a direita para Ramírez, o passe é bom no processo ofensivo, já vai Romano Marinho no flanco, Ramírez vai chutar, atirou ao lado, que pontapé, como diria outro, banana de Ramírez. É de facto, porque é esse o efeito que a bola faz, ou seja, sobe e desce rapidamente com a bola a passar perto do poste esquerdo da baliza de Tim Howard, com o norte-americano a protestarem muito com a sua defensiva. Esta era uma banana da Costa Rica, lá vai atacar a equipa do Benfica, bola para Saviola na área de Maria, Ramírez, Ramírez, Ramírez, para Saviola, já passou, pode ser, cruzamento, Cardoso, Cardoso, Cardoso, Cardoso, tudo bem feito, ataca o Benfica pela esquerda, bola para César Peixoto, cruzamento na área, Cardoso, Cardoso, a bola para trás é para Ruben Amorim, Ruben Amorim dá a bola já para o cruzamento de Saviola, como ele está a jogar bem, direitinho à bola para as mãos de Tim Howard, depois de mais uma vez futebol de salão, foi o que fizeram os homens do Benfica, baralharam os homens do Everton e por pouco estava um passo adiantado para o cabeceamento, Oscar Taquara Cardoso. Está a jogar muito Sabela hoje, Nuno? Está, e quando são permitidas combinações táticas próximo da área adversária, ele e Aymar nisto são muito, muito bons, porque criam sempre espaço, um toque, jogam um toque como ninguém e torna-se muito fácil. Agora ficou provado que o Benfica, com espaço pelo lado direito mais uma vez, perante um Coleman completamente desfasado, mais uma vez o Benfica criou perigo. E atenção que também o lateral direito da equipa do Everton, Gosling, é um jogador de 19 anos, também revela alguma inexperiência, e Di Maria tem tirado proveito também aqui pelo lado esquerdo do ataque do Benfica. Do meu ponto de vista, claro, não são os laterais titulares desta equipa, mas são realmente jogadores muito fracos. Embora Gosling tenha sido titular nas duas jornadas anteriores da Liga Europa. Sim, mas não é jogador da Premier League, nem coisa mais ou menos. Normalmente o lateral direito pode ser Aitinga, pode ser Phil Neville e pode ser Tony Ibert. Mas nunca este Gosling. Bola para David Luiz. Aí está David Luiz a entrar do meio campo contrário. David Luiz dá a bola para a esquerda para Di Maria. Di Maria sobe no corredor. Di Maria dá a bola para Aymar. O passe é longo e Tim Howard vai lá. Teve um primeiro momento de passe, não o fez. Contemporizou e depois, à segunda, um passe muito adiantado. Já tinha desistido Pablo Aymar. Bola para Sylvain Distant. O experiente central francês, 31 anos. Já jogou no Paris Saint-Germain, no Marselha. Corta Luizão. Luizão ficou. Com o nariz. Deu-lhe o sono. Não, deu-lhe a bola, o sono. É que ele ficou tapado porque Yakubu passou na sua frente, o nigeriano, e o esférico bateu em cheio ali na penca do brasileiro capitão do Benfica. E as girafas normalmente têm assim o nariz grande. Atajado. É. 4 minutos e meio para o final da primeira parte. O Benfica ganha para o zero e ganha bem. Gol de Saviola. E a bola vem para fora, tocada por Billy Aletti de Nova. É, exatamente. Mas isto não. Fair play é uma treta para o Bilal Etidinov. No lance de bola ao solo, porque o árbitro russo, o Ivanov, tinha interrompido devido ao facto de há pouco Luizão ter caído a queixar-se da sua face. Realmente, mandar a bola para fora assim. Esta é a bandeirola de canto. Esta é uma estratégia que já não se usa. Isto é à portuguesa, mas na Rússia é normal também se fazer isto. e o que acabou de fazer Ruben Amorim, mandando a bola para fora, e o Everton ataca, bola para Rodwell, Rodwell para trás para Silvan Distan, Distan dá a bola para trás, é para Tony Iberta, Iberta para a direita para Gosling, Gosling recebe a entrada do meio campo do Benfica, dá a bola para o meio para Fellaini, Fellaini dentro da bola para Tim Cahill, Cahill para o seu meio campo para Tony Iberta, aí está Tony Iberta a bater a bola de pé direito para a esquerda para Billy Aleti de 9, joga o russo com o apoio de Danny Coleman, ainda Billy Aleti de 9, joga com o pé esquerdo agora com o direito, pisa a bola para André Ramírez, vem da esquerda para a zona central, dá a bola para trás, é para Jack Coleman, ainda, aliás, era Rodwell. É golo do Nacional da Madeira, atenção, marca o Nacional em Bilbao, é golo do Nacional da Madeira, Ruben Micael, uma jogada muito rápida pela esquerda, a incursão na grande área de Edgar, o passo atrasado para Ruben Micael, já tinha tentado por uma vez nesta partida, para a defesa do guarda-redes do Bilbao, Irazós, e agora Ruben Micael é um dos jogadores do momento do futebol português. Marca para o Nacional, Atlético de Bilbao, 0, Nacional da Madeira, 1, numa grande jogada e numa grande finalização. Fez lembrar o golo de Deco na final da Liga dos Campeões, frente ao Mónaco. Esta jogada e este golo apontado por Ruben Micael. Enche o campo, o Nacional da Madeira ganha por uma bola a zero em Bilbao, silenciando São Mamés. Anda tudo a dormir com este Ruben Micael. É preciso ir para algum clube estrangeiro, com toda a certeza. Arremesso lateral para o Benfica. Aqui estamos a 2 minutos do intervalo. Ganha o Benfica por 1-0. Está na sua zona defensiva Ruben Amorim, pressionado para Iacobo. Facilita Ruben Amorim. Agora tira o pé direito na força para a linha do meio campo, para Silvan Distan. O jogo está de tal maneira que podemos falar nisto ao intervalo, mas me parece que não está a jogo para Cardoso. Isto é, o Benfica está a jogar transições e Cardoso é um jogador de posição, do ataque continuado. Talvez justificasse mais um jogador tipo Eldon. A bola batida para Aymar, para a esquerda para Dimar. Di Maria vai entrar na grande área, lá vai Di Maria. Di Maria tem Gosling pela frente, projeção na grande área, já passou para a esquerda, é fácil, cruzamento atrasado, pode ser, aí está Saviola, e o corte de distância, a bola vem ainda para Rabi Garcia, Garcia para a grande área, para a esquerda, para César, Peixoto levanta a cabeça, Peixoto, Peixoto a cruzar, bola para o segundo posto, vai lá Ramírez, agarra Timauarda, já tinha ganho vantagem na área de novo sobre Coleman, mas primeiro norte-americano, bola para Jô, Jô dá de primeira, bola para subida de Jack Rodwell, lá vai ele em velocidade, pela direita, o antigo central, hoje médio defensivo, ainda roda o Balotelli, linha final, fazer o cruzamento, agarra o imperador Júlio César. Correu muitos metros este Jack Rodwell pelo lado direito do ataque da sua equipa, tentou o cruzamento mas que saiu direitinho para as mãos do número 13 do Benfica. E Jorge Jesus levantou-se a dizer, para aí, toca a refriar este jogo de parada e resposta como quer o Everton. Bola para Ramírez, Ramírez a jogar a bola para trás, é para David Luiz. David Luiz a receber a bola, a entrar no meio campo contrário, dá a bola para a esquerda para César Peixoto. Peixoto adianta ainda mais para Di Maria. Di Maria para Peixoto, 1 minuto para o intervalo, ganha o Benfica para 1-0. Aí está Peixoto, está a ser uma semana europeia perfeita, Lagarto, Lagarto. Bola para a direita para Ruben Amorim. Lá vai Ruben Amorim a entrar no meio campo contrário. Ainda Ruben Amorim, atenta a bola para Cardoso. Cardoso pisa a bola, tenta meter para a zona central, corta ali Coleman. Não, é mesmo Coleman. É Coleman. Lançamento para Ruben Amorim a entrar no meio campo do Everton lá direito. Vamos lá ver se dá tempo de compensação, árbitro. Bola para o Luizão. Luizão a entrar no meio campo da equipa contrária. A jogar a bola de pé direito para trás é para David Luiz. David Luiz a bater a bola de pé direito para a esquerda. Para Di Maria, colado à linha. Lá vai Di Maria com Tim Cahill na marcação. Vai lá Cahill, o australiano. Corta e dá a bola para Gosling. Gosling passa bem sobre Di Maria. Corta a bola, vem para Fellaini. Fellaini para Cahill. Cahill a bater a bola na frente é para Iacobu. Fora de jogo. O nigeriano estava em posição irregular quando é mostrada a placa pelo quarto árbitro. Mais um minuto nestes primeiros 45 para jogar. Um minuto que já está a ser cumprido. Bola para David Luiz, estamos a chegar ao intervalo aqui no Estádio da Luz. Vale o golo de Saviola ao minuto 14, naquela que terá sido mesmo a melhor jogada do jogo. A bola batida por David Luiz na frente para Cardoso. Cardoso deu um chega para lá e Iberto vai entrar na grande área, vai fazer o cruzamento. A bola para Saviola! Não chega por uma unha negra que fosse a bola para fazer o segundo. É mais uma vez que o jogador do Benfica concebe a antecipação sobre Simas Kalman na grande área do Everton, num cruzamento muito tenso do pé canhoto de Oscar Cardoso para a entrada da pequena área. Falhou por pouco o El Conejo. Atenção, a bola vem para Aymar, à falta de Rabi Garcia. Hoje muito pouco ofensivo Garcia, porque está muito preocupado com o jogo. Livre para Coleman. Coleman para bater o livre. Está esgotado o tempo de compensação dado pelo árbitro. Vai apitar Ivanov. Olha, palavras não eram ditas. Apitou o russo no Estádio da Luz. Deixa-me dizer que ao mesmo tempo apita também o árbitro húngaro István Vád, que apita o Bilbao Nacional da Madeira. Em Bilbao, o Nacional ganha ao intervalo por 1-0, golo de Ruben Miquel. Na Estádio da Luz, recolhe os artistas, João. Recolhem, sendo que João e David Luiz trocam de camisola neste intervalo. As equipas recolhem ao balneário. Satisfação nas bancadas da Luz dos adeptos do Benfica, mas também destes homens do Fair Play, os britânicos, os homens do Everton. A banda de Jorge Jesus vai vencendo aos homens de Liverpool, da cidade dos Beatles, à equipa de David Moyes. É vê-los a correr para os bares, mas claro, aqui não há álcool. Não presumo, justifica-se a vantagem do Benfica, mas o jogo está muito dividido. Justifica-se a vantagem do Benfica porque foi mesmo assim a equipa que teve mais qualidade de jogo. Agora seria interessante perceber qual o tempo de posse de bola que uma outra equipa tem, porque não andará muito longe, certamente. Calculamos até que possa andar nos 50-50, face àquilo também que tem sido o jogo da equipa do Everton. Parece-nos que o Benfica aproveitou muito e bem o seu lado esquerdo, aproveitou menos bem o seu lado direito e aproveitou muito pouco algo que me parece que nesta equipa do Everton revela ou mostra algumas lacunas ou algumas dificuldades. Os dois centrais, Tony Ibert e Sylvain Distin, são jogadores que fazem pouca concentração defensiva, jogam um pouco distantes do outro. Talvez Tony Ibert, pelas rotinas que tem de lateral direito, muitas das vezes vem jogar muito próximo do lateral Gosling, e isso faz com que o Benfica pudesse tirar um proveito maior do espaço central, do corredor central, por vezes até com bolas mais esticadas, mais no jogo mais direto para Cardoso. Só que Cardoso, como é sabido, também não é um jogador muito veloz para tirar proveito deste tipo de jogo. Não seria novidade na equipa do Everton sofrer golos assim. Sofreu, salvo erro, contra o Wolverhampton um golo desta natureza, só que o Benfica não tem daí tirado proveito. Mas, por outro lado, vê-se também obrigado a algumas tarefas defensivas adicionais. E quando se fala que Javi Garcia não aparece tanto hoje na construção de jogo, não aparece porque, para além de ter que se preocupar com o fecho dos corredores laterais, nomeadamente para se juntar a César Peixoto e também a Di Maria, tem que se preocupar ainda com Fellaini, não apenas com Jô, porque por vezes o Benfica é obrigado a jogar em situação de um para um, ou seja, Luizão encosta Iacobu e David Luiz encosta em Jô, e depois é Javi Garcia que se preocupa com as subidas de Fellaini, visto que Fellaini sobe muito mais que Rodwell. A verdade é que o Benfica, mesmo assim, tem mantido os equilíbrios em zonas mais recuadas, tem conseguido espaços, tem conseguido circular a bola por todos os corredores de jogo, mas não tem sido o Benfica muito rápido nas transições, como por vezes o consegue ser. De qualquer das formas, justifica-se esta vantagem por parte da equipa do Benfica, que mesmo assim tem tido mais qualidade. Volto a repetir, num jogo que tem sido agradável, porque tem sido um jogo muito intenso, imposto também pela equipa do Everton. Boa arbitragem até agora de Ivanov. Um ou outro erro não podem beliscar o trabalho deste sexteto moscovita. Já voltamos ao Estádio da Luz. Até já.